João, uma pergunta que se faz naturalmente. Nós conhecemos o trajeto que está a fazer em Ceia com no Nacional. Agora há uma duplicidade de trabalhos. Tivemos há pouco a falar e naturalmente que ao aceitar este desafio, porque também consegue conciliar algumas coisas. Como é que vai ser agora? Olha, consigo conciliar porque a vontade era muita de vir ajudar aqui o Nagas. E falando do Ceia, tenho que lhe dizer que eu também estou aqui pelo trabalho está a ser bem feito em Ceia, com os colaboradores que tenho em Ceia, que me têm ajudado muito a que aquela equipa que era, como a maior parte das equipas da Guarda quando vão ao Nacional, são os bombos da festa. Já conseguimos em 9 pontos da segunda fase de manutenção, 6, algo que a equipa nenhuma equipa do Ceia tinha conseguido até aqui, mas é fruto do trabalho dos meus colaboradores e agradecer à direção do Ceia que permitiu que eu viesse acumular esta função, porque eles foram extremamente sérios. Também é verdade, desde o início lhes disse que a minha praia é o futebol sénior, não é o futebol de formação, não treinava formação há 30 anos, mas eles aceitaram, permitiram, as pessoas legais também aceitaram. Claro que vou falhar um bocadinho com o Ceia num treino por semana, de resto vou tentar, vai-me sair muito do corpo, eu já não tenho propriamente 20 anos, mas... Tenho vontade de 20 anos. Tenho muita vontade e tenho o espírito de ajudar quem acredita em mim, quem confia em mim.